Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Amor de mantenha manjoa, palpa caminho direito, vamos caindo aquele direto famoso. Se é os bonobos, uma banheira alfaça amanhã, uma vez. Esquire espírito, com tudo me enxertem, sete sorte. Amor de mantenha manjoa. Cabo senta ninguém com a flano que bom homem certo. Nesmo lugar, não é na que não os claros. Vai girar bombones para inimigos raparar. Mas na sempre o Deus de nova, no cujo interesse preocupa-nos. Antapa que lá bode sanjama. Sinti mela dinha pito, una si conversa rapara, un arma di no alma, bodi sanjamu. Sinti mela dinha pito, una si conversa rapara. Arma de no alma, pa' ajudar com si cabeça, pa' ajudar com si tronco, pa' ajudar com si membros, tudo de outro mundo, pa' ajudar com si cabeça, pa' ajudar. Cusi tronco, baju dan cusi membro, tudo de outro mundo. Ora que papia e tá matando, né? Ainda ora que não te impune na janela e na passa. Ora que papia e tá matando, né? Ainda ora que na jimpir na persina e na ramanga. Arco a vela na mar de sangue, conversas de nhanhi na minha corso. Arco a vela na mar. Conversas de nhonhi na minha corção. Ficam bem bilói sim som. Ficam bem bilói nhonhi. Ficam bem bilói sim som. Ficam bem bilói católico de cada dia para nós. Ai Deus, e para o futuro que talvez de junho e nove, Senhor, e vim cada orelha. Mas queria pedir Deus uma esperança católico de cada dia para nós. Ai nhonhe, e para o futuro que talvez de junho e nove, Sinhonhe vim cá da orelha. Na singa, singa, te doce. Na singa, singa, te amanhã. Na singa, singa, te doce. Uai, oh. Na singa, singa. Olá, muito boa tarde, já demos início a mais um programa África Nova. Muito obrigado por estar aí e sei que certamente já estava à espera deste programa, ainda bem então, fico contente por isso. Então, vamos prosseguindo a nossa seleção musical até muito próximo das 16 horas e 30 minutos e hoje vamos ter aqui grandes versões de grandes temas que já fizeram o seu verdadeiro sucesso em tempos anteriores. E para já vamos ficar com César e Ebra, com música Angola e depois com o Bonga, que vem mesmo de Angola e vai interpretar a música Água Rara. Já sabe, fique aí, fique ligado ao seu canal 2 da Rádio Antena Web. Paralha de not machê, sem macama com sabura. Es vida só que eu estou a viver. Paralha de not machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha os gata matam, um bem coar para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha os gata matam. O meu corpo amanhã caminho. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, poça. A minha os catamatão. O meu corpo amanhã caminho. Angola, Angola, oi, povo sal. Pra mim os catamatam. Um bem com hora pra amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. Pra mim é os catamatam. Um bem com hora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. Pra mim é os catamatam. Um bem com hora pra banhar caminho. Es convivência, diz-me as vivência. A ciência de uma consequência da existência de extravagância. Es convivência, diz-me as vivência. A ciência de uma consequência da existência de extravagância. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, moça. A minha oscata mata. Vem com hora para banhar caminho. Nova. Ivano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi, aguarara, aguarara, aguarara. E fangando a corrente parou. Chafariz o cano enferrujou. No cubico do mocegue, eu sei que a torneira secou. Água rara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui eu que fangando. E fangando não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Sopra o cano, água foi, limpa o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem água pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. Água rara, água rara, água rara. Ibano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Água rara, água rara. Água rara, água rara. E fangando a corrente parou. Chafariz o cano enferrujou. No cubico do moceque, eu sei que a torneira secou. Água rara, água rara, água rara, água rara. Domingo fui o que fangando. Que fangando não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Água rara, água rara, água rara, água rara. Sobra o cano, água foi. Limpa o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem menha pra beber. Água rara, água rara, água rara, água rara. Água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara, água rara. E como eu disse, iríamos ter grandes surpresas musicais e elas já começam aqui. Então agora vamos ficar com uma versão da música Maria Maria. O original é de Carlos Santana e desta vez vamos ficar com a música, mas em ritmo de Kizomba. Não posso precisar que a canta de momento, mas também o que importa é mesmo a música. Depois vamos ficar também com uma versão da Rihanna com a música Umbrella. E assim que são os próximos minutos aqui no seu programa África Nova. Já sabe, todos os sábados eu tento estar aqui a fazer-lhe companhia durante estes 60 minutos. The good girls are back. Take three. Action. No clouds in my stones. Little rain, I had a plane. The band coming down with them drones. With the coast where we gone. We Rockefeller, we fly high the weather. And you fire better. You know me. In anticipation for precipitation. Setting chicks for any day. Hey, the rain man's back. With little miss sunshine. Rihanna, where you at? Antes de partirmos para os reclames, ainda temos tempo de ouvir a música da Gabi e Fernandes com a música Porquê. Eu também pergunto porquê que o tempo corre tão rápido e quase que nem dá tempo de passar. Boa música para você que está aí desse lado e que é um amigo e um ouvinte do programa África Nova. Então, obrigado por estar aí, por fazer parte do auditório da grande rádio Antena Web. Então vamos à Gabi Fernandes. Adeus, adeus, adeus. As

E já regressamos do intervalo. Obrigado por estar aí, ligadinho à sua antena web. E então, para trás também já ficou a música da Carla Leão, Eu Já Sei Namorar, mais uma das versões para ritmo Kizomba. E quem é que não sabe namorar? Alguém? Alguém que está aí não sabe namorar? Pelos bichos, ninguém se acusa, todo mundo sabe namorar, exatamente. Isto nasce com o instinto do ser humano. Agora vamos prosseguindo a nossa programação musical e vamos ficar com a Márcia, com a música Vida. E tenho duas meninas certamente já a sorrir. Sim, exatamente, são vocês, Renata e Ana Lúcia Almeida. Esta música vai diretamente para vocês, diretamente para Aveiro. E depois vamos ficar com a música dos Black Angels, com Profundo Amor. Neste caso, Amor Profundo. Já estava a dar a volta ao assunto. Então, vamos à música. Já sabes, está na companhia da Rádio Antena Web com o programa África Nova. Com véu, que beleza Oh, oh baby, eu prometi ante Deus amor para eternidade. Check this out. Que eu ia buscar um véu de beleza. Oh, oh baby, eu prometi ante Deus amor para eternidade. Vamos a mais duas versões para o tal ritmo que a gente toca aqui frequentemente, que é o Kizomba. Então vamos ficar agora com a música, uma grande música também da Marisa Monte, Amor, I Love You. Quem não conhece esta música, mas desta vez é a Deusa que lhe deu o tal cheirinho do Kizomba. E depois vamos ficar com o Walter Vidal e a Vânia. E elas, e eles, sabem o que é que lhe dizem? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Exatamente, cabecinha no ombro. Então, vamos ouvir as versões que eles nos têm para ofertar aqui ao programa África Nova. Deixa eu dizer que te amo.

que gosta de mim. Para terminar este programa de música africana, vamos terminar com o santo. Eles dizem, controla. Exatamente, controla a ansiedade, porque de hoje a 8 dias farei conta de estar aqui na sua companhia de novo. Então, foi um prazer eu estar aqui durante estes 60 minutos a levar até si um programa de música africana. Já sabes, esteve na companhia de Leandro Amador e na frequência, ou na companhia, ou sintonizado, conforme você lhe queira dizer, da Rádio Antena Web Canal 2. E se por acaso tiver alguma coisa a dizer, uma crítica, uma sugestão, tenho todo o prazer em receber o seu e-mail através do amadora.leandro@gmail.com. Repito, amadora.leandro@gmail.com. Ou então, já sabe, visita a página da Rádio Antena Web e pode fazer um comentário no e-mail geral, que ele chegará de certo até mim. Então, um forte abraço, um bem-aja e até sábado, se Deus quiser. myself.